jeito de uma flor. Parece que me espera. Jura, jura, meu amor. Jura, chama que ilumina o coração. Estrela mais pura, pura emoção. Jura agora, jura. Yeah.